Ressuscitou para se vingar. O homem do castelo ele quer matar. Mas Chico não sabe o que vai fazer. Como dar um jeito daquele homem morrer? Chico pensou muito, precisou ir longe. E pra falar com o Napi, pegou o telefone. Alô? Napi? Como é que faz pra matar o homem do castelo? Ah, tenta colocar a música podre. Valeu aí pela dica, falou. Chico voltou pra sua loja de CDs pra pegar o CD da Britney Spears. Ao chegar, ouviu o telefone. Atendeu e era a voz de um homem. Alô, eu queria todos os CDs dos Ramones que tiver. Chico foi entregar o pedido no castelo. Mas tudo não passava de uma armadilha. Não bateu na porta, pois tinha uma campainha que tocava uma parte de menininha. O homem abriu a porta e ficou surpreso. Ver a fúria de Chico lhe deixou com medo. Você ia achar mesmo que ia deixar barato? Me dá meus CDs, me dá meus CDs. Ah é? Pois escuta-se então. Ah não!